coragem. Três é por dinheiro, quarto já deu a viagem. O quinto dos infernos, sexta-feira é 13, mano. São 7 dias de loucura e insano. Um por amor, dois por sacanagem. Três é por dinheiro, quarto já deu a viagem. O quinto dos infernos, sexta-feira é 13, mano. São 7 dias de loucura e insano. Vem de short com o Stoff, tem de lote com o Scott. Don Quixote, headshot, headshot, headshot. No smartphone, clique, vai pro Facebook, Skype. Então acende o Lux, trai, sai, pique, Lux, Skywalk. Volte a mente nos decibéis, decidéis, serva. Alguns vai na erva, qual especiais? São especiais, nem as naves espaciais causam uma viagem como se te destilasse e colocasse ais. Então colabora, cola agora, bola tora, agora torra. Mão marola e macarrão com pomarola, copo cheio. Minha lógica dondoca, mais gelo que a Guerra Fria. É minha vodka com coca, vai vendo. Guarumba na rumba no Caribe. Num calibre que não vai deixar sobrar um Cuba Libre. Com a resistência de um Akira ou Mil. Pronto pra outra sexta igual Shaquilla ou Mil. Um por amor, dois por sacanagem. Três é por dinheiro, quarto já deu a viagem. O quinto dos infernos, sexta-feira é 13, mano. São 7 dias de loucura e insano. Um por amor, dois por sacanagem. Três é por dinheiro, quarto já deu a viagem. O quinto dos infernos, sexta-feira é 13, mano. São 7 dias de loucura e insano. Plugando a Madelin que liga mais que Rayovac. Se cai ao baque, sem raio só back, igual Caio Blatt. Ou vai ou racha, tente um racha. Vem do Marrocos, óculos pocos, a gente acha. Quero conhaque, nem bebo conhaque. O que eu puder eu tomo, tem domos, mas não põe craque. Semana após semana, sem grana é nós com gana. Tem dama sóis na cama e maus lençóis ela me chama. Piro com as malucas, se pedir pra me podar. Vou impedir quem pode pra minha plantação, depois podar. Tiro de bazuca pra explodir quem explorar. Vou extorquir quem estocar os corpos que vou sufocar. O muro cai no Paraguai, olho vermelho, multiplica. Eu juro pai, vou pro Uruguai pedir uns conselhos pro Mojica. Depois ligo pra Stica, mas não vou esticar. Vou me purificar e poder ficar de olho na zica. Um por amor, dois por sacanagem. Três é por dinheiro, quarto já deu a viagem. Do quinto dos infernos, sexta-feira é 13, mano. São 7 dias de loucura e insano. Um por amor, dois por sacanagem. Três é por dinheiro, quarto já deu a viagem. Do quinto dos infernos, sexta-feira é 13, mano. São 7 dias de loucura e insano. A mente pira, então confira. O caipira que conspira, um bom tira. Chapa e atira, a culpa é do Montila. Grita de chava, frita e trava. Desce uma boi, uma ita e pava. No vai e vem, regada muita Heineken. A mais de 100, rasga o trânsito e nem lembro o pai que tem. Se faz de zen, nem sabe o que faz de bem. Eu só quero duas mina para cada mano e mais ninguém. Mas depois de algumas doses de absinto, cê sabe, sinto uma vontade de sair. Abre o cinto da falha, no trânsito é uma navalha. Várias, na mente eu sei que há várias. Minha própria música eu chego com banda. Comanda, senta e preenche as comandas. Fora do ar, tipo Itaú, do estilo Kung Fu. Tomo até pinga no bambu com panda. Um por amor, dois por sacanagem. Três é por dinheiro, quarto já deu a viagem. Do quinto dos infernos, sexta-feira é 13, mano. São 7 dias de loucura e insano. Um por amor, dois por sacanagem. Três é por dinheiro, quarto já deu a viagem. Do quinto dos infernos, sexta-feira é 13, mano. São 7 dias de loucura e insano. São 7 dias de loucura e insano. São 7 dias de loucura e insano. São 7 dias de loucura e insano. São 7 dias de loucura e insano. São 7 dias de loucura e insano. São 7 dias de loucura e insano.